Thank you. Thank you. pedazos irá. Uns eu cansava de ti, e eu não mereço um beijo partido. Hoje não passa de um dia perdido no tempo e ficou. Nosso tudo quer ser, não se fala mais nisso que ser. E será pra você, e eu não me importa saber. Hoje não passa de um dia só de grado no peito e grito. Hoje eu vejo partido, onde estará a que a luz irá se escondeu. Escondeu. Sabe na fofa, mas na minha loucura. E digo, eu não gosto sequer, me arruinei em pedaços de ideia. Eu quem sabe de ti, não mereço. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.